humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Então, sejam muito bem-vindos a 2018. Parece que está tudo igual, mas não, mudou tudo. Talvez não. Bom, até agora não parece muito diferente do ano passado, a verdade é esta, e nós aqui no Com Humor Não Se Brinca só podemos prometer-vos episódios épicos como este. Que me tinha enganado alguns da minha vida na idade. Alguns, na fase em que eu era um boêmio desgraçado, enganei-me na idade, pus um ano a mais na minha vida. E a partir daí fui acrescentando sempre um ano ao engano. Não faço ideia, não sei onde é que isso passou, se passou aos 25, se passou aos 33, não faço ideia, sei que houve uma altura, e isso agora que estou-me a lembrar, tinha-me esquecido desta história, isto é uma das melhores histórias desgraçadas, humilhantes da minha vida, que eu tinha 36 anos e talvez eu tinha 37, eu passei, isto, e eu faço anos a 26 de dezembro, e isto aconteceu a 12, 14 de dezembro, faz agora anos, e de repente eu constatei que não tinha 37 anos, tinha 36 anos. Aquilo foi uma coisa tão feliz. Eu sei que no outro dia, que isto era uma sexta-feira à noite, sei que no outro dia tinha uma aula de RPM no ginásio. Eu pedalei que deu um louco, porque eu de repente fiquei revigorado. E mais, eu contei aquilo tudo à aula de RPM e houve um amigo meu que vai dizer: pá, é melhor, se calhar é melhor não contar isso, que as pessoas pensam que tu és choné, és parvalhão, és maluquinho. O nosso convidado de hoje é provavelmente o menos humorista que já tivemos neste nosso singelo podcast, mas acredite ou não, Nuno Costa Santos escreve com aquilo a que os britânicos chamam de wit, uma quantia doseada de comédia para dar uma outra força ao seu texto. Foi um dos criadores das afamadas manobras de diversão, é autor de vários livros que vão da ficção à crónica. Ei-lo então aqui connosco, na nossa afamada e vazia piscina do Palácio Vila Galé de Paço de Arcos. Nuno Costa Santos. Estamos no mesmo sítio do costume, mas a verdade é que nem eu, nem o Nelson, nem Nuno Costa Santos podem mergulhar na nossa adorada piscina. Nós, se poder, podemos, só que está um frio do caraças, não é? É incrível como as coisas mudaram. É verdade. Isto não era assim, isto não provava ser assim. As memórias que eu tenho. Vocês prometeram calções. Que isto ia haver piscina, que ia haver. Haverá, golfinhos. Não ataparam. Mas. É, não, isto é uma desilusão para o Nuno Costa Santos e nós compreendemos que te vás embora já. É verdade. Eu para chegar até aqui tive que passar corredores e corredores, pessoas às escuras, pessoas a limparem quartos. Pois é. Sabes que a ideia que eu tenho é que tu és uma pessoa que, para quem o passado é muito importante e que tu revisitas o teu passado, para hoje, possivelmente já terás revisitado mais de 10 vezes. É verdade, sou obsessivo nessa revisitação. Eu habito um bocado nesse território longínquo, mas eu acho que não o faço com nostalgia, faço uma espécie de recriação, às vezes amável, às vezes sim, com alguma saudade, mas tento não cair na nostalgia, tento para já levar algum sentido de humor, já que estamos aqui nesta boa bate-papo, levar algum sentido de humor para essa revisitação, ou seja, não levar muito a sério. Dou-te um exemplo. Graças, não é? Sim, dou-te um exemplo. Eu fiz um filme com o Tiago Carvalho e com uma série de gente de um regresso aos Açores. E os açorianos, quando regressam à Terra, há sempre uma conversa que os locais têm. Há duas, aliás. A primeira é: quando é que chegaste? E a segunda, logo imediata, é: quando é que tu vais embora? Que engraçado. E então eu pedi aos meus amigos para dizerem esta conversa, sempre me encontrassem. Portanto, o filme está polvilhado desta situação. Quando é que chegaste? Quando é que tu vais embora? E houve quem, ao ver o filme, julgasse que era natural da parte deles. Portanto, foi uma sabotagem que eu fiz a este revisitar o passado, não em Brightside, mas nos Açores. É muito engraçado dizeres isso. Os meus pais são, quer dizer, Os meus pais estão em Lisboa há muito tempo, mas cresceram em aldeias do interior. E é engraçado, quando nós lá vamos, que é para aí 3 ou 4 vezes por ano, as perguntas são as mesmas. Quando chegaste há muito tempo? E depois é, estás cá há muito tempo? E dizes, não, vou embora depois da manhã. É para as pessoas planearem, não é? Isso tem sentido. Talvez, como não nos veem durante tanto tempo. Não, eu acho que é aquela... É uma conversa que parece muito cruel, não é? Que é, olá, quando é que basas, não é? Mas é dita com... É tão automática e também tem a ver com a ideia de eles estarem habituados a serem hospedeiros, digamos assim. A pessoa chega, faz o check-in, não é? E há sempre uma data para ir-se embora, mas não há qualquer maldade nisso, mas dito assim, cruamente, parece uma maldadezinha, não é? Quando é que vais? Podia ser uma relação amorosa, não é? Relação amorosa. Não, não, as pessoas dizem que ter humor é sinal de inteligência. Como é que justificas que tantas pessoas inteligentes não tenham, no entanto, humor? É verdade. Vamos falar de Pacheco Pereira, não é? É sempre o caso, não é? Pacheco Pereira, se calhar, um pânico, não é? Por acaso, até achei que ele teve algum humor há cerca de uns meses atrás, por causa dos monstros. Ele ganhou um monstro. Ganhou um monstro por uma coisa incrível que ele fez. Nós vamos já ouvir o que é que ele fez, mas ele tinha um programa na SIC que estava a ser progressivamente julgado para um horário mais tardio. Sim. E ele começou a insurgir contra muito isso. Bom. Aquele vídeo. E o que ele fazia era, no início do programa, ele mandava uma boca, que é, olá, aves noturnas, pessoal da noite, era ele já a acusar o horário que lhes estavam a dar, que era sempre 2, 3 da manhã. E então aquilo é hilariante, é de tal forma hilariante que vamos ouvir. E foi por isso que ele ganhou um monstro nos Monstros do Ano, que é uma cerimónia que eu faço anualmente. Ora ouçam. Saudações a todos os meus queridos noctívagos, aquelas pessoas que não dormem ou ainda não foram dormir, que são gente noturna, que é mais perigosa, é mais interessada, é mais atenta, e portanto é uma honra fazer este programa para quem a estas horas da noite está acordado. Saudações ao povo da noite, à gente que é do outro lado das coisas e que faz um público excelente. Saudações a todos, gente da noite, aves noturnas, as pessoas que ouvem e veem televisão a esta hora, mais próximas e mais impiedosas, excelente público. Saudações. Cá está. Ele, ao receber um monstro, ele de certa forma... Bem, agiu com algum fair play. Ele apareceu nos prémios? Ele apareceu nos prémios? Não, mas aceitou gravar um vídeo. Ah, epá, isso é lindo, pá. Incrível. Até hoje, não, é que depois, vejamos, sou eu que tenho que ligar a estas pessoas, não é? A dizer, olha, ganhou um monstro eu lembro-me que o Pedro Rocha, depois há um monstro mesmo do ano, não é? E o Pedro Rocha ganhou um monstro há 2 anos. Por causa daquelas declarações que ele teve, não, não saber fazer pénis, e eu mandei-lhe um mail a explicar-lhe que era uma semana que já existia há muito tempo, que por tradição... Mas qual era o subject? Você ganhou um monstro? Preciso falar consigo. Era uma coisa assim. Preciso falar consigo. Mas depois explicava-lhe basicamente e a resposta do Pedro Rogério: não estou interessado, muito obrigado. É uma resposta mais completa do que aquela que nós já recebemos e que contamos do Miguel Esteves Cardoso, que foi um não, ponto final. Mas eu ainda... Com grande classe. Eu ainda não perdi a esperança. Não, ele vai. Eu também não. Eu sei como é que se pode fazer isso. Sabes? A tática é esta. Isto é uma tática para as pessoas que me estão a ouvir. Só que não é uma grande entrevista, ok? Mas é, imagina, ele vai a uma sessão de autógrafos, não é? Vai dar autógrafos, vai apanhar aquela seca toda. E nós aí... colamos e vamos lá e entrevistamos enquanto ele está a dar os autógrafos. A minha dúvida é, será que ele ainda dá autógrafos? Porque eu tenho ouvido algumas histórias de que ele nem sequer vai às apresentações do próprio livro. E uma vez marquei uma viagem para a Madeira, para o ir ver à Madeira a falar com o Walter Ugumem. Okay. Isto é autenticamente verdade. E então, tudo marcado. Eu tinha falado com a editora dele, eu paguei as minhas viagens, atenção, paguei as minhas viagens. E a verdade é que depois ele, à última hora, não foi. Exato, aí está. Mais uma história então para eu guardar. Mas ele está muito recluso ali na sua zona, aquela pequena aldeia Sintra, sim, em Colares, não é? Colares. Sim. Foi importante para ti ou não? Muito, fundamental. Decisivo. Eu também foi decisivo. Eu ontem falava sobre o livro que tinha sido mais decisivo na minha vida e facilmente cheguei à conclusão que foi a causa das coisas de Miguel Esteves Cardoso. Completamente. Também foi teu? Foi um dos. Eu lembro de uma amiga dos meus pais me ter oferecido. Aquilo é uma revelação. E ainda hoje, ao revisitar o livro, divirto-me imenso com aquilo. Muito mais tarde, numa reunião das manobras de diversão lá nas produções fictícias, lembro-me de o Nuno Lopes ter levado o livro de crónicas como exemplo daquilo que ele achava que podia ser o stand-up comedy, né? Numa altura em que não se falava em stand-up comedy em Portugal, e de facto Nuno Lopes chegou a fazer stand-up comedy? Não, mas as manobras de diversão tendiam a ser uma espécie de revisitação, uma espécie de revista contemporânea, e portanto nós estávamos ali um bocadinho à volta da mesa ainda a lançar o projeto. Portanto, ele marcou imensa gente, e agora com este regresso com o Bruno Nogueira na televisão, tem-se visto no Facebook muita gente a reivindicar o facto de serem filhos de Miguel Esteves Cardoso, não é? E o Miguel ali está completamente autêntico, não é? Conta histórias de uma autenticidade muito engraçada e divertida, não tem nada preparado, não é? E eu acho que também o facto de ele agora ser tão celebrado é porque ele geriu muito. Não é, a palavra gerir talvez seja um bocadinho cínica. Ele não apareceu muito tempo, muitas vezes. Aliás, no YouTube, olha, devias ver isto, não sei se vocês já viram, que é um vídeo em que ele está à conversa com Miguel Sousa Tavares nos anos 80. Com Miguel Sousa Tavares ou com o Agostinho da Silva? Não, com o Miguel Sousa Tavares. É um vídeo colocado relativamente recentemente. Aliás, vocês podem passar agora se quiserem. Sim. Porque é uma conversa entre o Esteves Cardoso e o Sousa Tavares. Nomes que já foram confundidos muitas vezes, né? Já vi muitas vezes a confundir os nomes deles, nos anos 80, em que o Miguel Esteves Cardoso estava extremamente arrogante naquela sua postura independente e provocatória. E o Miguel Esteves Cardoso estava arrogante? Estava arrogante naquela arrogância, aquela petulância. Mas ele não era. Dos tempos do independente. Do género, o Sousa Tavares diz: ah, mas pobreza, um grande problema em Portugal. Não, pobreza, grande problema em Portugal. E o Esteves Cardoso, não, eu acho que não é o maior problema. O maior problema é a chique espertice ou alguma coisa do género, né? Mas assim, com ar, uma opinião assim, toma lá, não é? Dois homens com opiniões muito, muito, muito, muito sólidas. Então vamos ouvir. Eu acho que os portugueses são os piores cidadãos que há no mundo. Não pode haver pior cidadão com menos sentido de responsabilidade, com menos sentido de sacrifício, com menos sentido gregário, com menos capacidade de espírito de equipe. Quer dizer, somos os piores. Quer dizer, porque isto, considerando, costuma dizer-se que nós temos os governos que merecemos, eu acho que no caso dos portugueses temos muito melhor do que merecemos. Ou tivemos sempre, desde o 25 de Abril, sejam quais forem os governos, são sempre melhores do que merecemos. Nós merecíamos pior. Merecíamos porque não temos solidariedade nenhuma. Nós não se encontrou uma única pessoa que esteja disposta a defender qualquer instância do poder, qualquer membro do governo, a elogiar qualquer pessoa. Não existe. Estamos todos contra, e sinceramente. Portugal não é um país de elogio fácil. É completamente impossível. As pessoas matam-se, esfalfam-se do poder. Podem ser maus, a maioria deles são muito maus. Mas esfalfam-se, matam-se, e malucos, e acordam às 7 da manhã. E depois de 2 ou 3 anos, ou não sei o que, são atirados para a rua e sentem-se completamente desgastados, destruídos, ninguém lhes agradece. É uma coisa pior que existe. E por isso é que nós somos péssimos cidadãos. Nunca agradecemos. O português não agradece. A quem manda, nunca. Aqui está um cidadão agradecido ao poder. Eu não estou agradecido também. Eu sou como os outros portugueses. Eu sou igualzinho aos outros portugueses. Eu também não estou agradecido. Mas devia estar. Mas acho mal, mas devia estar. Pois bem, aí está um discurso que os governantes vão gostar de ouvir. Um cidadão reconhecido, Miguel Esteves Cardoso, esteve connosco em Face a Face. Curioso esta conversa do Miguel Esteves Cardoso com o Miguel Sousa Tavares. Os humoristas, curiosamente, têm algumas obsessões, não é? O Miguel Sousa Tavares é uma das obsessões do Ricardo Araújo Pereira, bem como Pacheco Pereira, de resto. E mais? Deixa-me lá pensar agora um bocadinho... tens as coisas mais suaves ou ligeiras, digamos assim. Acho que os humoristas têm sempre obsessões. A minha pergunta vai nesse sentido. Tu tens obsessões ou não? Figuras recorrentes que tu acompanhas o seu trabalho e falas sobre. Sim, bastante. As minhas são a Maradona e a Tijolina, sempre. Já entrevistaste a Tijolina. Já entrevistaste a Tijolina duas vezes, sim. Em figuras públicas há algumas que apareciam muitas vezes. Agora estou-me a lembrar do João Baião, de vez em quando aparecia. Mas eu sou mais... A minha obsessão é com as figuras do bairro, não é? Algumas inventadas, ou seja, eu vou para o privado. Eu sei uma curiosidade que é gira. E ele pode confirmar. Então, o João Baião vai todos os dias, ao El Corte Inglês. Todos os dias? Todos os dias. Não sabe fazer o quê, não é? Vai dar uma volta no Corte Inglês. Só passear? Toda a gente no Corte Inglês sabe isso. Uau. João Baião vai lá, vai dar uma volta no Corte Inglês. Não, eu não quero dizer que ele vá fazer compras. Sim. Não, vai dar uma volta no Corte Inglês e pronto. Como quem vai dar uma volta a um jardim? Sim, ele gosta de ver coisas. Ou a Campo de Ourique ou assim, não é? Sim. Mas tu ias dizer uma coisa. Tu falas mais, não pessoas em si, públicas, mediáticas, mas mais... Eu inventei algumas personagens no universo que fui criando e essas são muitas vezes recorrentes. Dona Bina, Márcio, são figuras que não existem, mas com as quais eu criei uma... São personagens, não é? Uhum. E essas personagens muitas vezes eu recorro a elas para as incluir na minha história. No fundo representam essas figuras públicas às quais se recorre para dizer algo, não é? É curioso que o teu humor... está muito próximo quase do humor de documentário. É como se tu fizesse um documentário com humor. Uhum. Aliás, ouve-se uma narração tua do que quer que seja e parece que somos remetidos para esse universo. Se dúvidas houvesse, ora vejam este exemplo. Bom, amanhã é feriado e porquê? Pergunta um ouvinte que precisa urgentemente se cultivar. Eu vou explicar. Para os mais sensíveis e crentes, eu posso garantir que este espaço humorístico de hoje foi concebido sem pecado. Para quem não sabe porque não vai fazer a ponta de um corno amanhã, fiquem a saber que é por ser dia da Imaculada Conceição, que era uma empregada do Salazar. Quer dizer, mais ou menos. O dia da Imaculada Conceição é um dia dedicado a quem teve uma criança sem mancha do pecado original. Atenção, que quem lhe chama sem mancha é a Igreja. Eu chamo-lhe sem o que é bom. A Imaculada Conceição é, segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria sem mancha do pecado original, ou seja, a verdadeira originalidade. Fazia muito mais sentido chamar pecado original ao que acontece unicamente a Maria do que ao que todos fazemos diariamente. Cá está. Estamos a falar sobre isto. Há uma coisa curiosa, que há pouco falávamos sobre Miguel Esteves Cardoso. Colocávamos aqui um som dele. Este programa deve ser o programa com mais sons de sempre. Porque fala que são mais ou menos curtos. E uma das coisas que aconteceu há muitos anos atrás, curiosamente em fevereiro, há uma data que assinala bastantes anos sobre o nascimento do Agostinho da Silva. Bom, chamava-se Conversas Vadias, não sei se tu recordas disto. Claro. E que foram várias as pessoas que foram entrevistar o Agostinho da Silva. O Chefes Cardoso, uma delas. O Hermano José. Exatamente. A Clara Ferreira Alves. Está tudo na net. O Manuel António Pina. Está tudo na net, é imperdível as pessoas que querem ouvir. Ora, a entrevista que correu pior a nível de confronto foi justamente com o Miguel Esteves Cardoso. Vamos ouvir como é que acabou a entrevista do Agostinho da Silva e o Miguel Esteves Cardoso. É uma coisa que o amigo não pode garantir, que nós vamos morrer. Não sabe. Que vamos morrer, garante-me. Não, que temos visto os outros morrerem, sem dúvida. Não, e vamos morrer de certeza. Garante-me. Não é de certeza. Que amigo, que certeza tem? É provável, como dizia o Heisenberg, dou-lhe 99,9%. Não, é provável que morra. Pois, exatamente. Até agora, a única experiência que temos de morte é a dos outros. Não é nossa. E chega, devia chegar não. Para nos convencer. Para nos convencer de quê? Que também vamos morrer. Não. Isso é uma humildade que nós devemos ter. Por automóvel, como é que vamos agora convencer que também vamos... Vamos morrer de certeza absoluta. Não, meu amigo. Tão certo como nascemos. O meu amigo ponha sempre a probabilidade. Não ponho, não. Nesse caso não se pode pôr. Senão não se é simples. Nunca sendo científico. Senão nunca se pode responder às perguntas. Agora falta pouco tempo e eu tenho muitas coisas para fazer. Faça favor de fazer também outra crítica que tenha fundamento e obterá a resposta. Com certeza. Acho que existe na sua obra uma grande xenofobia em relação, ou seja, posso, não, só um minutinho, que é uma sorte nascer-se português, não, que é uma desgraça ser-se dinamarquês. O amigo diz, existe xenofobia. Existe. E quando eu lhe vou explicar que não existe xenofobia... Que é pouco português, xenofobia, porque é contraditório com a sua mensagem Vieira. É. Eu digo, não é xenofobia. É achar que um alemão ou um japonês, ou um cujo entusiasmo é de trabalhar, são, já o tenho dito várias vezes, pessoas a quem devemos agradecer na vida quase tudo o que temos de material na vida e de científico, porque se lançaram a isso sacrificando a sua humanidade. Eu não sou xenófobo. Mas diz muito o que mal, digo Deus. É que isso aquela é gente que teve a sorte de não estar tão empenhada no trabalho como eles estavam e que conservou mais a sua humanidade, e não cito só os portugueses. E está a dizer que eles não conservaram a humanidade? Eu citarei todos os africanos. Eles não conservaram a humanidade? O que é eles? Raríssima e pouquíssima. Ainda agora, nessa unificação da Alemanha, lá voltaram às ruas a berrar com as pessoas, a bater nas pessoas. Mas se diz que os livros são mortos, mas a cultura alemã tem muito mais humanidade do que a nossa. É mais rica, é mais vasta, tem pessoas mais inteligentes, tem escritores melhores. Essa que é a verdade. Não é a cultura alemã, é a cultura de certos alemães que quase todos detestaram viver na Alemanha. É, e estarem como presos. Mas na é essa a cultura que interessa, essa é a cultura que fica. É a cultura é que nós temos a certeza que nós é morremos. É a cultura humana mas, que nos vai servir também a nós. Agora os livros ficam. Os livros não são coisas mortas. Ao passo que Portugal, esse no conjunto da sua população. É que tem sorte. Essa é muito mais culta do que qualquer não pode ser. Um povo não pode ser mais culto que outro. Um povo não pode ser mais culto que outro. Isso é uma arrogância. Depende daquilo que o meu amigo chama cultura. Não, isso é o, eu respondo cultura? Sempre isso, respondo sempre posso uma pergunta. Posso fazer-lhe uma pergunta? Pode. Quer, eu falava-lhe que durante uma cultura? Hora sobre cultura. Diga. Cultura é o conjunto dos hábitos, dos valores, das emoções, das tradições. Não, isso é cultura segundo a antropologia, por exemplo. É como eu defino que a cultura. Em que um amigo fala a cultura dos polinésios ou tal. E dos poemas. Mas há outra espécie de cultura. E dos poemas e a alta cultura não, e tudo. Não, é aquela cultura de qualquer homem que se pode dizer culto, porque sabe, acima de tudo, que ignora muita coisa de fundamental. Sim, exato. Isso é fundamental. Eu segunda coisa. Que apesar de saber que ignora aquilo que os outros dizem que ele sabe, mas os portugueses não está são assim. Pronto, está pronto a sempre ter curiosidades e satisfeito quando tem sempre curiosidades a que procura responder. Os portugueses não são assim, são os chabichões, os portugueses têm a mania que sabem tudo, falam os sobre tudo. Os portugueses quê? Os portugueses têm a mania que sabem tudo, falam não, sobre senhor. Tudo, oh, têm uma opinião querido. Sobre tudo. Eu não sei que português até o meu é caro que... amigo, eu ou eu. Eu não sei que português é que você toda conhece. A gente, todos. Não, todos, conhece bem os portugueses das aldeias, os portugueses do interior, os portugueses das terras... Infelizmente não conheço tão bem como devia. Ah, devia não conhecer tão melhor. Bem como, pois. Convido a dar passeios por Portugal de dentro, a conversar com o povo, em lugar de apenas conversar com intelectuais, e a ver como aquela gente é por dentro, tanto como por vezes é por fora, uma das maiores, das mais extraordinárias culturas vivas que se tem visto no mundo. Mas não é superior a outros. O grande defeito dos intelectuais portugueses tem sido sempre o de solidarem com intelectuais quase todos. Vão para o povo, vejam como ele reflete, como ele entende a vida, como ele gostaria de que a vida fosse para ele. Isso é um maoísta. E é um maoísta, afinal. Não. É um maoísta. Maoísta é o conceito meu de mau. Com U. Com U, não com O. Quer dizer, porque se inclina para o mau e não para aquilo que é bom. Não. Aí é que era. Não sei como é que está o já, nosso já acabou. Tempo. Diga? Já acabou. Já acabou. Que pena. Bem, o engraçado em tudo isto é percebermos que idade é que tinha o Miguel Esteves Cardoso, que idade é que tinha, nesta altura, aquele que era o diretor do Independente. Sabes que idade é que tinha? Devia ter uns 30 e tal, 40, não? Então, eu, antes de dizer uma asneira, diga-me uma coisa. Quem é que é mais velho, Paulo Portas ou Miguel Esteves Cardoso? Eu penso que é o Miguel Esteves Cardoso. É? Bom, se é o Miguel Esteves Cardoso, o Miguel Esteves Cardoso tinha 32 e o Paulo Portas tinha 26. A sério? Uhum. Sim. Acham que hoje seria normal um jornal desta importância ser dominado por dois putos? Basicamente era isso. Sobretudo o Portas. Putos. O Portas então era mesmo puto. O Portas tinha 26 anos. 26 anos. Já viste isto? É impressionante. É incrível. Hoje era impossível. Eu acho que hoje era impossível. O engraçado é que nós, vocês agora estão a saber isto, porque eu investiguei, tipo, eu gosto de saber, ok, mas na altura, nunca imaginaste que eles tivessem 26, eles não tinham cara disso? Não, a ideia que tu tens, não é? Postura, acima de tudo não tinham postura, não é? Tinham postura de alguém muito mais adulto. Eles tinham cara de putos, se formos ver, tinham nas fotografias, conseguimos ver isso. Agora, eles eram dois rapazes literatos, não é? Uhum, e isso dava-lhes uma certa gravitas, não é? Uhum. Uma certa densidade. E eles encontraram-se na Buchholz, não é? Naquela livraria. Portanto, há aqui todo um ambiente meio british, lisbonense, não é? Que os dava uma... Eles podiam estar de cachimbo quase. Exato, podiam, é quase como se eles fossem os últimos sobreviventes do século XIX. Exato, não é? Portanto, isso dava-lhes mais idade, mantendo o lado punk que eles também tinham, o lado anarca, não é? Muito assumido. Uhum. Mas há um bocadinho só para responder àquela questão que tu estavas a dizer, porque é que as pessoas, muitas pessoas inteligentes não têm sentido de humor. Quando me falas disso, eu penso sobretudo nos intelectuais, e por isso é que caricaturalmente fomos buscar o Pacheco Pereira. É porque se associa muitas vezes o riso a uma espécie de infantilidade e responsabilidade do pensamento, não é? Muito riso, pouco siso. Exato. Não é? Enquanto que o pensamento, enquanto que o pensar por exemplo, o Pacheco Pereira insurge-se muito contra o engraçadismo, não é? É uma das obsessões dele. E pode ter alguma razão nisso, não é? Mas é aquela antagonismo que ele faz entre o pensamento dito sério de biblioteca, de argumentação, e aquela tendência muitas vezes que nós temos e que está muito disseminada de digamos, sabotar uma conversa com uma piada, mudar, digamos, resolver uma conversa mais séria, mais densa com um riso, não é? No ponto oposto do espectro, sim. Os humoristas também não têm muito sentido de humor em relação a eles próprios. Isso nada. Não, têm em relação a eles próprios, podem ter, digamos, autoironia, auto-humor. Sobretudo em privado, quando estão sozinhos com eles próprios, ou quando são eles a dominar a conversa. Exatamente. Essa é que exatamente. É a grande questão. Agora, se há algum tipo que está também na conversa e manda a piada que o próprio pensou, a coisa pode ficar mais chata. Por isso, isto é a questão do ego, não é? O ego aí é muito, muito sério, não é? Muito, muito protegido. Não quer ficar, digamos, vulnerável. Não. Curiosamente, tu trabalhas na rádio, trabalhas na televisão e trabalhas na imprensa. E escreves livros. Aliás, acabas de editar o teu último livro, que se chama... A Mais Absurda das Religiões. Sim. Que é um livro de crónicas, que tu sabes que eu adoro. Não, gosto de livros de crónicas e gosto das tuas crónicas em particular. Gosto bastante do teu estilo. Agora, a minha pergunta vai noutro sentido, que é: onde é que te sentes mais à vontade para fazer humor? Fazendo televisão, rádio ou imprensa? Eu acho que isto é uma pergunta, talvez não seja fácil. Nunca pensei verdadeiramente nisso. Eu acho que sou acima de tudo um escritor. E nesse sentido, a dimensão da escrita está presente quando vou à televisão ou quando vou para a rádio. O texto está muito presente. E nesse sentido, talvez o território escrito seja o meu território natural, mas ao mesmo tempo tem um lado performático, não é? Acho eu que tenho, para fazer uma personagem que eu criei, que é um melancólico, é difícil outra pessoa interpretá-la, não é? E aí já não tem a ver só com a escrita, tem a ver com a expressão, com o olhar. Não é mais exigente escrever humor para ser lido do que para ser ouvido? Eu acho que é bastante mais, talvez seja um bocadinho mais difícil. Bem, na rádio tens sons que te podem ajudar a passar a tua mensagem. Sim. A nível humorístico. E na televisão tens som e ainda a imagem que te podem ajudar. Exatamente. Eu acho que na rádio é particularmente difícil. E tu sabes bem disso. Sobretudo por causa da distração do receptor, não é? Uhum. Quando tu vais com subtilezas de texto para a rádio, não sei se vais conseguir tão facilmente chegar às pessoas. E não tens outros recursos, a não ser que vais buscar sons estranhos e artimanhas sonoras, mas é particularmente difícil. Por exemplo, a rádio acho que é mais difícil, talvez ainda do que a escrita pura e dura. Não achas que podes, de certa forma, ficar refém da tua personagem? Isto é, não passa pela cabeça que um dia pareças frenético a fazer stand-up ou a fazer o que quer que seja numa atitude totalmente diferente, não é? Ou achas que isso pode um dia acontecer? Eu já tive essa ideia de criar uma personagem que tivesse esse frenesi. E podia surpreender as pessoas, porque eu tenho esse lado também. Isso era incrível, isso era incrível. Por exemplo, agora, um momento de comédia, por favor, não se riam. Infelizmente não vamos conseguir passar este som. E quando era puto dançava breakdance, não é? É verdade. É verdade. E agora, se eu começasse a dançar breakdance, algures, no meio de uma... Fim de uma, cá está, desse lado mais documental, desse lado mais sério, seria verdadeiramente surpreendente. Ninguém acreditará que eu danço breakdance. Olha, sim, há uma amiga nossa que conhece, a Patrícia Castanheira, sabe que eu danço breakdance. Ela sabe isso? Ela ri-se imenso dessa ela viu-te a fazer breakdance? Não, porque ela ainda não me viu com três jeans e três. eu lembro-me da Patrícia agora, porque ela foi das pessoas que achou mais surpreendente que eu dançasse breakdance, né? Sim, é... Olhando para ti, é a última coisa que eu diria. O passado das pessoas pode ser absolutamente surpreendente, sim, não é? Sim, completamente. As pessoas não nascem conhecidas, nem nascem com certezas absolutas de nada, não é? Claro. É natural que façam outras coisas. Sim. Até... E podem manter hobbies, não é? Eu acho que isso tem a ver com... Eu gosto muito de música. E gostava muito da sonoridade do breakdance, daquele filme que houve, lembras-te? O breakdance, em que... E depois, agora estou-me a lembrar, neste momento em que estou a conversar com vocês, de um combate, eu tive um combate breakdance contra um cidadão canadiano. Que era mais velho do que eu. Isso é bastante improvável. Isso é tão improvável quanto o Pedro Mexia ter sido assim um fã daqueles poderosos dos Nirvana. E é verdade, ele tinha t-shirts e tudo. Exato, eu sei. É verdade, e foi ao concerto dos Nirvana, ao último, ele era completamente fã. E é o Pedro Mexia, o intelectual. Exato. Não, ele tinha cabelo comprido e tudo. Sim, é verdade, sim. É verdade, sim. Mas pronto, mas o teu humor está muito ligado à literatura. Já agora, a nível literário, saindo do espectro nacional, quem é que são os teus autores? Quem é que te faz rir? Tu não estiveste também por trás daquela antologia do humor em Portugal? Eu fui generosamente incluído nessa antologia pela Inês Fonseca Santos. E pelo Leonardo Silva. Estás a falar de nomes internacionais, não, outros nomes, quer dizer, claro que li aqueles livros do Woody Allen, na altura divertiram-me imenso. Claro. Lembro-me de umas crónicas do Paulo Nogueira, lembram-se dessas crónicas? Epá, o Paulo Nogueira desapareceu. Desapareceu, acho Paulo que agora escrevia no Independente. Sim, ele tinha uma coluna chamada Penso Rápido. Sim, eu tenho esse livro. Uau! Era muito bom, aquilo era muito bom. Pois é. Eram crónicas. Um poço geracional entre nós. Tipo, sim, é, tens que investigar. Não faz ideia, não faz ideia que vocês estão não, a falar. Aquilo era crónica humorística pura, pura. Bom, ou seja, eram só piadas. Era muito engraçado. Há um humor mais literário em que tu não te rires propriamente à gargalhada. Um autor como o Lawrence Stern, como o David Lodge, inglês. Enfim, há vários autores que são divertidos. Não? Diz? O David Sedaris também tem algumas coisas que não são assim para rir até. Pois há aquele. Eu gosto imenso. As pessoas, se calhar, só se satisfazem na comédia com o riso puro e duro. Eu gosto do sorriso, não é? Uhum, uhum. Vocês podem estar a gostar muito e não estarem às gargalhadas, não é? Eu, aliás, ontem estava-me a lembrar de um facto da minha vida, de um dado biográfico. Eu, muitas vezes, nos filmes, rio-me nas partes erradas. Mas isto não faço por, digamos, procurando, ou seja, quando há aquela gargalhada geral com uma piada, digamos, imediata e clara, eu normalmente fico calado, se calhar até porque estou a analisá-la mais, não é? Uhum. E se calhar depois há um momento qualquer que é um pormenor, que é um, digamos, uma sombra, uma subtileza qualquer que me dá vontade de rir e depois faço uma figura um bocadinho ridícula, não é? Quando está tudo calado, não é? Está tudo calado e eu... Bruno, quem é que te faz rir verdadeiramente? Epá, isto é... Olha... Há imensos autores. Podemos falar aqui de autores como o Nanni Moretti, não é? Uhum. Gosto muito de Moretti. O Moretti com aquela mistura entre humor e melancolia, não é? E depois aqueles musicais. Eu nunca tinha reparado nisso. Pois é, claro. Tens um bocadinho o Moretti português, não é? É uma das minhas referências assumidas, não é? Uhum. Ele tem um... Alguma cena de um filme que tu gostas? Estou-me a lembrar, há aquele filme em que ele passa, que os personagens passam o tempo todo a imaginar um musical com um pasteleiro trotskista. Uhum. Lembras-te disso? Sim, sim. Ele vai magicando aquilo, o pasteleiro trotskista, e no fim realiza-se mesmo. Há mesmo um musical em que há um pasteleiro trotskista, que é a coisa mais hilariante do mundo, muito bem feito, muito coreografado. E por exemplo, foi um momento em que me ri imenso, mas também me ri imenso num filme que não é cómico, que é o filme do All Hartley. Lembras-te desse realizador que também desapareceu? Por acaso não me lembro que filme é que era. Que é o Bons Amigos, isso já me lembro. Não, Simple Man. Homens simples, em que há um momento, é um filme altamente poético, altamente uhum. denso, e de um momento para o outro eles começam a dançar ao som de um tema do Sonic Youth. Uau. Mas aquilo é tão inesperado, e depois eles dançam de uma forma tão ridícula, que é fundamentalmente hilariante. Ou seja, muitas vezes eu não me rio por piadas de texto bem elaboradas, preparadas. Muitas vezes são esses, digamos, estas dissintonias na realidade, o inesperado, a dança, cá está, o breakdance, a dança aí não é o breakdance, mas é a paródia ao musical. Né? Uhum. Agora, há muitos anos atrás, o John Cleese era questionado por uma... Eu penso que seria um jornalista ou... Bem, perguntavam-lhe ao John Cleese algumas das partes que ele fazia que obviamente que eram coisas que ele acrescentava assim de repente, que improvisava. Exatamente, a pergunta era: John Cleese, obviamente que algumas das coisas que vocês fazem são de improviso. E ele respondia: sim, as vírgulas. Ou seja, eu fiquei sempre, para sempre, com esta resposta de John Cleese: sim, as vírgulas. Ou seja, o Cleese é tudo muito pensado. Sim, não é? Sim, sim. A minha pergunta vai nesse sentido: também são só as vírgulas que tu improvisas depois? Não. Ou já aceitaste a tua inspiração e o que vai acontecendo e começas a improvisar? Eu tenho sempre uma base, mas gosto muito de ir por um lado mais de performer, ou seja, não sou um ator, por exemplo, mesmo quando escrevo, nunca sou um ator de uma personagem qualquer. Eu sou um performer, ou seja, recrio e gosto desse jogo de bola improvisado, de acrescentar uma coisa aqui, uma coisa ali. Uhum. E o Cleese é um homem muito cerebral, é muito engraçado. Uhum. É um intelectual do humor, não deixa de ser. Mas talvez os momentos mais engraçados é quando é o silly walking, né? Ou seja, é um momento de humor quase físico, não é? Quase completamente físico. Mas parte de uma ideia, não é? Parte de uma ideia de um conceito nonsense, não é? Há duas coisas que fazem rir ali, que é haver um ministério, não é? Desse andar e depois ele andar, não é? Uhum, uhum. Tu gostas de stand-up? Não é propriamente a minha praia, embora divirta-me com o stand-up. Por exemplo, do Louis, uhum. Eu gosto muito da série e nunca gostei muito do stand-up dele. Por causa da... Tem a ver com uma apetência, aquela crueza nunca me atraiu muito. Uhum. E ele gosta muito daquela das coisas ficarem muito à mostra, tocar nos temas. Uhum. Aquele lado mais entre a melancolia e a comédia, mais a sutil, sombra. Não é? Mais subtil, a natureza humana ali toda ali jogada na série dele. Sou absolutamente fã. Uhum. Mas eu gosto muito de stand-up freak, como o do Man on the Moon, do Correio Retratado. Do Andy Kaufman. Quer dizer, e no outro dia havia um documentário do Jim Menendez. Exatamente. Que é incrível. É muito bom. É absolutamente sobre incrível. Ele. Não é sobre o Jim Carrey ter encarnado a personagem durante todo o período de gravações. Tanto em cena como fora de cena. Está no Netflix. E foi um inferno para toda a gente ele ter sido o Andy Kaufman durante aquele tempo todo de filmagem. Durante quanto tempo? Epá, 6 meses, 8 meses, não me recordo ao certo, mas foi uma brutalidade. É tempo, estás a ler? O Tony Clifton, não é? O outro, sim, o Tony Clifton, sim. O outro, quer dizer, era o personagem do Andy Kaufman. Mas o Andy Kaufman, por exemplo, eu rio-me imenso com as cenas dele, e mesmo as que estão no... Quer dizer, gosto desde o filme, acho que o Jim Carrey conseguiu recriá-lo de o forma brutal. O filme que se chama Man on the Moon. É brilhante. Claro que tem um lado de sombra, de melancolia muito grande, mas aquela sabotagem que ele fazia do stand-up, era brilhante. Uhum. Eu vou-vos também contar uma coisa que me ocorreu agora. Eu já fiz um stand-up em que não disse nada durante algum tempo, dos momentos mais estranhos da minha vida, em que eu fiz um pré-lançamento de um DVD que nunca saiu. Gosto do conceito, já estou a gostar. Em que foi em Óbidos, já estamos a falar de Óbidos, em que realizei uma fantasia. Que era ser anunciado como comediante e limitar-me a ficar a olhar para as pessoas num microfone, a ficar a olhar para as pessoas e depois sair, não é? Fizeste isso? Fiz isso. Durante quanto tempo? Fiz quanto tempo é que estiveste a olhar as... Exato. Pai, durante, pai, sei lá, 5, 6 minutos, 7 minutos. Isso é muito terrível. Sim. Depois saí de lá com uma adrenalina do caraças, pá, mas com um tempo meio, quer dizer, não fiz aquilo de uma forma absolutamente corajosa. Foi um ato corajoso, mas depois não vi aquilo de uma forma, não estava tão confortável com aquilo que tinha feito, mas realizei a minha fantasia. Mas isso devia ser uma montanha russa de emoções, tanto tuas como da audiência, não é? Porque aquele tempo todo de silêncio para ti pode ser medo, pode ser diversão, as pessoas podem estar nervosas e fazer o riso atenção que eu estava com uma personagem, com um melancólico. Ah, ok, isso ajuda, não é? Eu estava com uma personagem melancólico, cheguei lá com os meus sacos de plástico, pusei os sacos e comecei a olhar para as pessoas, mas atenção que fui anunciado. Uau. Como agora vem o comediante, não sei o quê, não. Aquilo foi numa livraria em Óbidos. Uhum. Aquela do que tem um mercado também, não é? Uhum. Estava cheia. Que era à borda. Aquilo acho que foi no primeiro ano de Óbidos. Aquilo tinha vários eventos pagos, né? E o meu não foi pago. E eu joguei que não ia ninguém no início. Mas depois o editor ligou-me: pá, isto está cheio de gente. Eu já sabia que ia fazer aquilo, né? E então lá fiz aquilo e realizei a minha fantasia. Ou seja, eu gosto muito desta coisa de sabotar a expectativa, né? Uhum. E é isso que o Andy Kaufman fazia, exato, né? Exato. De uma forma estranhíssima, perturbadora, entre a realidade e a ficção. No fundo, o que tu gostas é muito da desconstrução. É um bocado. É. Agora é um bocado isso, né? Sim, gosto dessa desconstrução. E depois as pessoas ao mesmo tempo gosto também daquele jogo de arriscado, não saber o que é realidade, o que é ficção. Uhum. Ou seja, não, às vezes a desconstrução pode ser um gesto de uma certa frieza e de eu estou a controlar isto tudo porque eu sei desconstruir isto. Uhum. Não, eu gosto do risco. Não, tu desconstróis, mas não sabes se a pessoa está mesmo a chorar, como o Andy Kaufman esteve num talk show e começou a pedir dinheiro às pessoas, não é? Uhum. No fim foi-se embora. Portanto, ele como é que foi? Ele foi a um talk show e começou a ser entrevistado e começou a tossir. Começa a tossir. Assim, cada vez mais incómodo para o público, e a certa altura vai até ao público e começa a pedir dinheiro às pessoas e vai-se embora. Adoro esse conceito. Era incrível, era mesmo. Aliás, era de tal maneira assim essa questão da ficção e a realidade, que mesmo no momento em que ele diz que tem cancro nos pulmões, o grupo mais próximo de amigos começou-se a rir, não é? Achou que aquilo era mais um momento de performance e ele disse: não, eu estou a falar a sério. E quando ele morre, também suscita essa dúvida: será que morreu mesmo, não é? Aliás, muitas pessoas, havia esse mito que o Andy Kaufman estaria vivo, que aquilo era só uma manobra. Era uma última piada dele, ou mais uma piada dele, só para claro. Isso perdurou durante imenso tempo. Era um mito urbano que o Andy Kaufman... O que me chateia às vezes no stand-up clássico é a métrica da coisa, não é? Tens que dar uma, digamos, o setup, depois uma primeira piada e depois uma piada, digamos, surpreendente. Ou seja, é a matemática da coisa, é a previsibilidade. E se calhar o lado mais sabotagem, o lado mais punk, também é outra palavra que se calhar não se associa à minha pessoa. Uhum. Né? Depois do breakdance, o punk, né? Daqui a nada também faço, sei lá, de dança jazz. Mas também foste punk. Da altura também foste punk. Punk não, mas gostava de. Agora, num género aparentado, gostava e gosto muito de música. Música que se aparentava com o punk. Como é que serão as escolas nos dias de hoje? Será que ainda existe o punk? Será que ainda existe a gótica? O beto? O metálico? Será que essas figuras estão lá todas representadas na mesma? Deve ser, no espectro musical deve ter transitado para o hip-hop, acho eu. Agora o rebelde é o tipo que gosta de hip-hop. E... Por acaso, dos bifes entre os perucas e os não sei quê, não é? Sabes que, talvez, eu no passado, na passada semana estive na Comic Con e estive lá os dois dias e reparei uma coisa muito curiosa, que é, os geeks podem ser os novos hipsters. Uhum. Eu não vos explicar isto muito bem, mas, por exemplo, os geeks, se tu vires bem, eles são pessoas interessantes. Uhum. Eles são pessoas muito conhecedoras. O problema é que a sua obsessão extrema fez com que eles fossem geeks, não é? E que se isolassem quase porque queriam saber tudo e normalmente não são muito cuidados com a sua indumentária, parece-me, não é? Ou têm um estilo muito em particular. Mas eles são pessoas interessantes. E... Se bem que há aquela corrente que diz que o smart is the new sexy, não é? Porque aquela história dos tipos de Silicon Valley que andam todos com os modelos. Sabem que a da altura estavam lá algumas figuras a darem autógrafos e conferências, e houve uma de uma série americana que estava lá, que não sei como é que ela se chama, não percebo nada de séries, mas ela da altura disse: quem é que quer fazer perguntas? Bem, normalmente é muito habitual, né? Em Portugal, nunca ninguém. Querer fazer perguntas, uhum. Exceto se tiver em frente a uma plateia de geeks, que foi o que aconteceu. E então havia 3 microfones, e em cada microfone estavam, sei lá, eu não quero exagerar, mas 15 a 20 pessoas dispostas a fazer uma pergunta àquela atriz, que era uma atriz bastante conhecida, e eram perguntas interessantes. Uhum. Não era aquelas perguntas, então, qual foi a origem do nome para a sua série? Não era nada disso. Bem, eram perguntas interessantes de pessoas profundamente conhecedoras do trabalho daquela pessoa que estava em palco. Uhum, uhum. E eu saí da Comic Con, como dirá aí, levei um murro no estômago. Sim, assim, porque eu ia basicamente convencido que ia cobrir uma convenção de nerds e de geeks, que ia ser profundamente aborrecido, e não foi, levei uma lição. Eu gosto de levar lições. Ser surpreendido e é assim. E eu acredito que os geeks possam ter uma palavra a dizer no futuro. Pode ser uma nova tendência. Uhum. Eu acho. Nós temos vários amigos e que têm esse lado. É um geek, não é? Exato, estava a pensar nele. Ele tem um lado de geek, né? Ou seja, ele sabe muito de certas coisas. Né? Agora tem falado muito da Guerra das Estrelas, né? Uhum. Por acaso fui ver ontem. Eu também fui ver. Fui ver. Então? Fui ver com os meus filhos. Não é a minha praia, não é? Não é? Guerra e guerra nas estrelas. Não. O Filipe Melo é um profundo conhecedor do... Sei. Da guerra das... Nós agora estamos aqui estrelas. A falar mal. Isto pode ofender alguém, porque isto, estamos numa... Ah, ui. Pois é. Este filme, segundo percebi, é o... Ou se adora ou se odeia, não é? E eu não sou propriamente fã, mas confesso... Filipe Melo odiou. Pois, eu confesso que não adorei mesmo nada. O Nuno Marco adorou ainda, hoje falei com ele sobre isso. Não, houve muita gente que veio rebater a crítica do público, né? Sim, exato. Deram só uma estrela e depois tiraram, toma lá, o Guardian deu 4 ou 5, toma. Exato. O que eu acho interessante, porque estamos quase no domínio do religioso. É. Ou seja, aquilo é uma espécie de reduto que não, no qual não se deve tocar, pelo menos por agora. Eu não daria uma estrela, mas também não daria 5. Eu fui lá por causa dos meus filhos e porque fui num programa em que os amigos também foram. Uhum. Mas confesso que dormitei um pouco, com medo de ser, enfim, identificado e denunciado por aí. Não, e foi na sala IMAX, não é? Ah, sim, em 3D, coisa não, altamente... Bem, ok, eu vi em 2D e não ia adormecendo, mas não. Olha, e como é que tu vês esta coisa das pessoas estarem muito moralistas e se ofenderem com tudo? Isto agora está complicado, não é? Não está fácil, não. Não está. Até já há listas de palavras proibidas, não é? Exatamente. Já, o Trump anunciou uma lista de palavras proibidas utilizadas pela Casa Branca. A Comissão Nacional de Eleições utilizou... disse que há uma lista de palavras que não podem ser usadas na Catalunha, não é? Preço político, independência, independentista, uma coisa assim. Portanto, estamos neste clima. Bah, sabes uma coisa? Eu nunca escrevi sobre isso, eu gostava um dia de escrever sobre isso. Eu tenho normalmente uma posição intermédia em relação a muitas coisas, ou seja, gosto dos cinzentos. E quando houve este debate, eu tentei perceber o lado das pessoas ofendidas. Ou seja, eu nunca gostei também muito, ou não gostei nada, daquela onda do liceu, daquelas pessoas que estavam, aqueles putos que estavam em cima do... ainda estão em cima dos muros, a demolir alguém, ou por um defeito físico, ou por uma opção sexual, e utilizando alegadamente o sentido do humor, e epítetos divertidos, alegadamente divertidos, cruéis. Ou seja, não gosto também desse espírito, desse ambiente. E por isso tentei compreender minimamente o lado dos ofendidos, digamos assim. Mas neste momento estou completamente do outro lado. Porque já se atingiu um fundamentalismo tal, um terreno em que nós todos estamos autovigilantes, em que já não se pode dizer nada, em que sei que há comediantes ou palestrantes que vão a universidades americanas e dizem alguma coisa, e há um aluno qualquer que se levanta e diz: mas você está a dizer, a utilizar esta palavra, isto é extremamente negativo, há um levantamento ali. Ou seja, já não se pode dizer nada. Portanto, perante este fascismo, perante qualquer fascismo, eu fico logo do lado da liberdade. É uma infantilização das ideias, sim, não é? É, uma infantilização das ideias, e é um proibicionismo. Está-se a proibir de dizer certas palavras. E nesse sentido percebo agora este movimento de humoristas portugueses e estrangeiros de se colocarem quase radicalmente do outro lado, porque realmente isto tornou-se um bocado um combate. Ou seja, daquela empatia que nós podíamos ter por não ajavardar, no sentido em que às vezes as pessoas riem-se do preconceito que têm em relação a certas coisas. Isso de facto também é verdade, muitas vezes quer-se fugir a isso. Há muita gente que diz: ah, mas isto, eu não penso realmente isto. Mas porque é que as pessoas se riem? Porque têm uma ideia qualquer negativa relativamente às opções sexuais, eu lembro, por exemplo, nas manobras de diversão das quais a gente já falou, neste momento era impossível fazer as manobras de diversão. Nós, por exemplo, brincávamos muito com o registro La Féria, mas hoje em dia está extremamente penalizado. Achas que não podias brincar com La Féria agora? Não, porque o registro, vamos lá ver, podes brincar é com regiões, o primeiro lugar é não brinques com regiões, senão, por exemplo, regiões, cidades, é melhor, estás quieto. Sim, mas... Por exemplo, a homossexualidade. A homossexualidade não é motivo de gozo per si. Agora, poderá haver um tipo de, digamos, de manifestação e um tipo de que nós conhecemos e de quem somos amigos, de um estereónico, que é gozável, tal como acho que tudo é gozável. Os hipermachos também são extremamente cómicos. Claro. Ou seja, tudo o que for caricatural por si é divertido. É divertido. E isso, não podemos ser impedidos de brincar com isso, não é? Então, como é que vais dar a volta a isso? É permanecer firme. Isto é uma luta pela liberdade. É teres coragem física e emocional, basicamente. Estás muito bem preparado. Sobretudo. Porque depois eu acho curioso as pessoas, não sei o quê, deve dizer tudo. Eu concordo em absoluto. Acho que não deve haver. Lá vem a questão dos limites do humor. Acho que não deve haver limite nenhum. Aquela discussão, o direito a ofender, não é? Mas convenhamos. Agora perdi-me. Olha, perdi-me. Ia ser uma conclusão brilhante e perdi-me. Como é que é possível? O que é que eu ia dizer? Eu já me lembro. já sei o que é que agora já sei. Mas depois, o humorista, obviamente, tem que ter. Tem que dar o corpo às balas. Ok, eu fiz isto, tive coragem e let's go. Claro. Tenho coragem física, de todas as coragens, estou aqui. E sobretudo, isso é importante. Sim, não, e nunca pedi desculpa, por exemplo, por ceder. O Luís Pedro Nunes, que foi o nosso anterior convidado, ele tem uma experiência enquanto repórter de guerra que lhe dá um pouco essa coragem. Sim. Não é? E é preciso haver uma coragem emocional muito grande. Claro. Não é só física. Está muito bem preparado. Ou seja, para ser demolido numa rede social. Sim. Eu cada vez mais penso nesta coisa das demolições de rede social. Também só dura um dia. É, isto não passa. Isto é muito rápido. O dia a seguir já outro para demolir. E... mas naquele dia é bem demolido. Assim, não é bem assim. Não, achas não. Que fica? Acho que em muitos casos. Os crucificados. Os crucificados depois acaba por sempre vir. Porque é um argumento, repara, o grande problema disso é que depois é um argumento válido para uma pessoa chegar. Eu lembro-me bem, ele se calhar nem quer dizer aquilo, mas é a única coisa que ele consegue, de certa forma, dizer-te, algum elo de ligação, que ele sabe que tu vais ficar, de certa forma, intimidado com aquilo. E este é que é o problema. Porque pior do que a censura das pessoas é tu te autocensurares desde logo. Sim. Isso é que é pior. É o autopoliciamento. Sim. Que depois as pessoas nem sequer percebem, mas perdemos todos, não é? Perdemos imenso. Mas felizmente... Para mim o maior problema do politicamente correto é não conseguir perceber que as ideias se combatem com ideias e não... Como aliás disse o Ricardo Aruz Pereira agora numa entrevista ao I, que foi atrocidade no Twitter por um grupo... Uma a grupo, sério? Um grupo porquê? De atrasados mentais, que até andava a dizer que as filhas dele deviam ser violadas e não sei o quê. Porque, pronto, enfim, isso, aí está um grupo de atrasados mentais. Mas o que foi o Nelson que disse isto, por acaso, do grupo de atrasados mentais estar a ouvir isto? O Nelson, sim, ele tem Facebook. Sem preconceito nenhum para pessoas com deficiência mental. Atenção, essas, pronto, não merecem ser comparadas com este grupo, sim, do Twitter. E isto para dizer que as ideias têm... parênteses em tudo. Exato. As ideias têm sempre de ser combatidas com ideias, não é? Com proibições, porque... Nós supomos, há uma coisa que eu costumo pensar muitas vezes, que é, quem combate o preconceito, não, aliás, sim, exato, quem é guerrilheiro desta coisa contra o preconceito, sabe do perigo que é colocar pessoas ou ideias no armário, não é? Havia homossexuais que se suicidavam porque não conseguiam aguentar a pressão. E sabe que colocar coisas no armário só pode trazer consequências más. Colocar ideias que, segundo eles, são perigosas, que são erradas, proibidas, num armário, é fazer o mesmo. É fazer o mesmo. É permitir que um tipo, um bruto silencioso, se prepare melhor para fazer alguma coisa ainda mais grave do que não abrir a boca, do que abrir a boca e dizer um disparate, não é? E nós, deste lado, somos muitas vezes, deste lado da barricada, somos muitas vezes confundidos com os brutos porque defendemos o direito deles à palavra, quando nós não partilhamos a opinião deles, não é? Nós estamos só a dizer, pá, deixem-no falar. E nós, com os nossos argumentos, vamos explicar-lhe que ele está errado, não é? E isso, para mim, é o que o politicamente correto não consegue entender. Não consegue. Portanto, felizmente há pessoas que têm mantido a sua posição, e estavas a falar um bocadinho do Ricardo Espreira, e é de coragem, e é necessário, porque senão depois ficamos todos tolhidos e já não podemos brincar com isto. É, no fundo, é brincar com o sagrado, não é? Não há sagrados, não é? Não há sagrados, como estavas a dizer há pouco. Não há sagrados. Eu disse isso há pouco. Não, tu disseste que podes brincar com tudo. É a mesma coisa. Ah, ok. Pois, é verdade. Uma pergunta. A nível internacional, no momento, há algum humorista que tu gostas em particular? Já falámos do Louis na série. Agora, uma pergunta. Agora, quando vês as coisas do Louis, estás a ver as coisas e parece que do lado superior direito do ecrã aparece o Louis a masturbar-se. Não, vocês têm essa imagem? É a ideia que eu estou a ver assim. Pá, parece-me ver no canto superior. É engraçado que eu não recebi, tens que ultrapassar isso, pá. Eu não consigo deixar de ver. Há um quadradinho onde ele está sempre a masturbar-se. Mas um dia vai-se apagar. É possível, eu espero que esse dia venha rápido. Está no comando, né? Tens que tirar. Exato. Não, eu sou dos tipos, sim, que continua a gostar de Luia depois do que aconteceu. E acho muito errado as pessoas, eu acho, isto é outro fascismo, as pessoas serem reduzidas a uma dimensão. Ou seja, o tipo agora, neste momento, no mundo, para o média, para as pessoas, é o tipo que praticou aquele ato. Quando ele pratica outros, não é? E muitos outros. E a questão da separação entre o homem e a obra, não é? Não. É como o Woody Allen, é como o próprio Polanski. Exato. Então, mas em que é que ficamos? As pessoas cada vez mais não vão separar as duas coisas. Pois não, mas eu acho que deviam separar. Eu acho que, embora o homem tenha praticado um ou outro ato execrável, se calhar todos nós também já... Do ato, não é? Imagina que é um violador. Realizador este. Bom violador. E bom violador, então é um bom violador. Sim. Mas, pá, mas... Depende, é verdade. Depende, eu percebo o que estás a dizer. Sim, mas... Eu sei que é difícil, eu sei que é uma questão... Não, mas na questão do Louis... complexa, sim. Ele não pode ser reduzido publicamente. Exato. A entrada dele no dicionário... das figuras, não pode ser Louis CK, dois pontos, o indivíduo que se masturba em frente a mulheres. Não, isto é um dos dados entre milhares de dados que podem compor a sua biografia. Uhum. Agora, ele está reduzido a isto neste momento. Bem, se agora lança uma biografia, parece-me que a capa é ele a masturbar-se. Acho que não pode ser outra, assim, não é? Com um blur em baixo, no baixo ventre, não é? Assim, só assim, com a mãozita. Olha, mas outro sim. Nome, o Gregório do Vivier, que já foi vosso convidado. Eu quando comecei a ver as coisas do agora, Gregório do Vivier. Essa relação, agora saltaste do Louis para o Gregório do Vivier. O Gregório do Vivier. O Gregório do Vivier, e até pelas entrevistas dele, desta, do facto de ele gostar dos humoristas tristes e do Buster sim. Keatons, uhum. Isso, digamos, atraiu muito na. Em seguir o humor que ele faz, a relação dele com o humor, e de facto, nos sketches da Porta dos Fundos, ele normalmente é um indivíduo que representa representa melhor o neurótico, o indivíduo com o intelectual também. O intelectual, o angustiado. Talvez porque ele seja mesmo. Porque ele é mesmo. Mas é o angustiado do Rio, não é? Do Rio de Janeiro. Ou seja, há sempre um lado de caipirinha. Sim, é verdade. Eu conheço bem o Gregório, e o Gregório é incrível porque, primeiro, é possivelmente a pessoa que eu conheço com maior resistência física, não é? Eu lembro de uma vez ir ver uma peça dele que é basicamente 3 horas ele a falar, era um monólogo. E era mesmo muito tempo, e depois lá estava ele, o Gregório, na noite às 3 da manhã, já tinha vindo de outra noite, ele saía sempre à noite até às 5, 6 da manhã. Eu dizia, mas como é que tu consegues? Ele, não, é a minha vida. Eu acho que descobri o segredo. Qual é? O fuso horário brasileiro. Eles acordam mais tarde, aguentam até mais tarde, e se calhar dormem outra vez até às 2 da tarde, não é? Não, eu acho que está-lhe no sangue, se toda a gente sabe. Mas ao mesmo tempo, eu nunca estive assim muito tempo com ele. Fui tomar um copo naquela vez em que ele esteve nos Açores, mas ele nunca está de uma forma exuberante, ele está sempre um bocadinho naquele seu... Sim, sim, sim. É um resistente... Já ouvi de uma forma exuberante numa festa no Lux. Não queres falar disso agora? Não quero, não. Mas ele estava muito exuberante. Havia exuberância. Ele estava muito exuberante nesse dia. Sim, mas ele é incrível, adoro o Gregório. Nós estamos quase a acabar este programa. Então em que é que ficamos? Em relação a, por exemplo, viste alguém assim novo que te chamou a atenção do humor? Coisa nova? Coisa completamente nova. De malta com menos de 30. Menos de 30. Em Portugal ou no mundo, né? Damos as duas para tu poderes. Podes decidir. Por uma. Eu espreitei aquela série do Horseman. BoJack Horseman. Engraçado. Sim. É? Engraçado. Sim, não sei que idade têm, são os tipos que escrevem aquilo. É uma boa pergunta. Boa pergunta. Mas achei graça ao conceito. Uhum. Ver mais pessoas. Até os nossos amigos do João Moreira e Pedro Santos já têm 52 anos, não é? Já não cabem nesta. Já não dá. Nós conhecemos quando eles eram, justamente entravam nesta categoria, não é? Sim. Só outro dia que soube, para a minha grande surpresa, que o João Moreira e Pedro Santos, os dois dos que fazem o Bruno Leix e os dois principais, que se conheceram justamente em minha casa, e eu não sabia dessa história. Eles conheceram-se em minha casa. Sim. Eu acho que estava nessa noite. É possível. Mas eu pensei que já se conheciam, mas afinal não. Conheceram-se só ali. Ah, também que já se conheciam. Eu sou responsável por aquela união, já viram? Sou a Fátima Lopes do Bruno Leix. Tu és o Júlio Isidro do humor em Portugal, pá. É verdade. Tu lançaste o Gato Fedorento e o Bruno Leix. Devia estar um pouco Devia estar rico. Okay. Não estou rindo, não estou. Estava aqui a pensar em rapaziada nova, pá, que está... se calhar eu, às vezes no Facebook vê-se aqui e ali gente com algum talento, pá. Vou fazer uma outra pergunta então. Mas... não surge, lembras-te de algum momento de humor que era giro nós recordarmos aqui neste programa? Sei lá, uma cena que te ficou, dizes, ah, como é que eu não escrevi esta cena? Sei lá, pode ser uma cena daquelas clássicas dos Monty Python, pode ser uma cena clássica do Herman, pode ser uma coisa de uma série que tu viste e eu gostei muito disto. Eu, por exemplo, gostei imenso. Eu acho que me iniciei um bocadinho na digamos, como cliente de filmes humorísticos com aquele filme Top Secret. Lembra-se disso? Claro. Com o Val Kilmer. As pessoas adoravam o Top Secret. Era, não era? Sim. Porque aquilo era o nonsense levado ao extremo. Eu vi, não é? O Top Secret imensas vezes e havia reuniões. As pessoas tipo, vamos ver pela quarta vez o Top Secret. Era filme de videoclube, claro. Na altura, isto só, sim, informação complementar. Naquela altura, éramos os amigos todos da escola e o meu amigo mais conhecido, que na altura ainda não era conhecido, depois eu tornei-me um dos mais conhecidos, quase tão conhecido quanto ele, era o Pedro Emanuel, que hoje em dia é treinador. Ah, sério? Sim, sim. Uau. Fazia parte desse... E também era fã do Top 5? Sim, era. Nós éramos assim grandes amigos, andávamos sempre juntos. Eu, ele e mais. Tínhamos assim um grupo, sei lá, de 8 amigos. Era eu, Pedro Emanuel e pronto, depois os outros eram pessoas também fixes, mas não se tornaram mediáticas. Mas pronto, eu tinha na mesma turma duas pessoas mediáticas. Uhum. E vocês, quem era a pessoa mais mediática na vossa escola? Não, que depois viria a ser mediático. Na minha escola eu acho que não tive ninguém, mas eu fui colega de carteira. vem aí a revelação. Na faculdade, nas aulas de inglês, do João Só. E falávamos muito tempo durante guitarras, eu toco guitarra, ele também, não é? Evidentemente. Estava no Comic Con. Estava? Estava, porque ele é responsável pela banda sonora do filme do Marco. Temos que fazer aqui, vamos já aqui revelar, eu posso desde já dizer que tenho quase a certeza que a série do Marco vai ser um fenómeno. Sim. Porque, mas lá está, mas já estava... Esta é dos anos 80? Sim. Com o Filipe, não é? Mas lá está, mas estávamos perante um público de geeks... É, pessoas muito interessadas. E eles reagiram muito, muito bem. Eu adorei o que vi. Okay. Foi muito promissor. Digo-vos, fiquei com a sensação de que veria mais 3 ou 4 episódios na boa, naquele dia. Se tivessem, eu veria-os. Eu ri-me bastante. E toda a estética, acho que o Marco encontrou no Henrique Oliveira, que é o realizador, uhum, a pessoa perfeita para dar seguimento ao seu argumento. Que nem sempre lhe aconteceu. Verdade, mas aquilo é co-escrito com o Filipe Homem Fonseca, não é? E com a Ana Markle, mas com o Henrique Oliveira traduz na perfeição. E com a Joana Cecchini Vilela também. Na investigação, ah, sim, a Joana Cecchini. É realmente importante para um argumentista. Agora aquilo que eu vou dizer, as pessoas, que banalidade, não é? Não, mas é que por vezes são impostos aos argumentistas realizadores que não são compatíveis com eles, uhum, e que podem estragar todo o trabalho. Claro. E está sempre a acontecer, como é que é possível? É, não é? Até porque os argumentistas muitas vezes acreditam que de algum modo ele vai conseguir compreender e interpretar aquilo que lhes dizem, mas, uhum, mas não. Não é? Sim, é a diferença entre ter um controle criativo sobre tudo o que se faz, né? Que o escriba, o escritor tem, o escritor do humor tem, só até o momento em que o ator depois pega no texto, e depois na realização já é tão complexo, já tem tantos setores, a produção, o guarda-roupa, não é? O guarda-roupa está bom? Está ótimo. E há uma atriz que tem 19 anos, eu apostava quase os meus rins de que ela vai ser a grande revelação de 2018 enquanto atriz. Se não for a, vai ser uma das. É incrível, incrível mesmo. Bom, já que estamos a falar na série, passemos aqui um trailer da série. Estamos a entrar em 1986. Todos os miúdos na escola têm outras preocupações que não a política. Eu acho que estou apaixonado. Eu gostava de ser astronauta. Por que tanta vergonha? Gostava muito de perder a virgindade este ano. E tu não és bem disposto? Tu vives em sofrimento e inadaptação? As coisas estão a mudar. Oh, Sator, quando é que chegamos ao capítulo das tipas nuas? Sim, senhora Gonçalo, sempre um cavalheiro. Mas 86 também é o ano das maiores eleições presidenciais das nossas vidas. Mesmo que quiséssemos estar nas tintas para elas, era impossível. O que é isso? Isto. Deram ontem na escola e eu pensei, nós apoiamos o Mário Soares, não apoiamos. Mas é só para derrotar o Faz do Freitas! É só para derrotar o Faz do Freitas, pá! Se votares Freitas, aumenta o ordenado. A sério? Caramba, mas tu vendes assim as tuas convicções. Porquê é que é tudo tão difícil? Estamos quase no final deste episódio com Nuno Costa Santos, convidado de hoje de Com Humor Não Se Brinca. Acaba de editar mais um livro de crónicas. O anterior não era um livro de crónicas, era um romance. Era um romance. Muito editado elogiado, aliás. 2016. Muito elogiado. Confesso que não li o livro. Sim. Embora eu tenha o livro, mas ainda não li. Okay. Tenho 400 e tal livros em espera. Tem algum humor lá dentro. Mas ouvi muitos elogios ao livro. Eu estou muito... Como é que se chamava? Com boas abertas, como é que era? Céu nublado com algumas abertas? Com boas abertas. Boas abertas, exatamente, isso. É o, digamos, é... É o clássico, antigo de Azevedo. Exato. É a previsão, sim. É a previsão que todos esperavam, não é? Sobretudo a açoriana, não é? Digamos, o meu pai uma vez disse, já reparaste que nos Açores a previsão meteorológica é sempre céu em geral nublado, com boas abertas, podendo ocorrer aguaceiros. Ou seja, cabe absolutamente tudo, não é? Exato. Olha, já agora desculpa, deixa-me fazer-te esta pergunta. Como é que é o humor nos Açores? Há alguma cena de... Há uma cena fixe nos Açores. Há o Hélder Medeiros, por exemplo. Sim, o Elfie Med. Mas isso é mais YouTube, não é? Ele faz stand-up, não? Ele também faz. Eu tinha um grupo lá em que brinca muito com o sotaque miquelense. Ok. Em que há algum nonsense. É uma mistura entre brincadeira com o sotaque, aquele sotaque carregado, com expressões, com os imigrantes miquelenses, exato, nos Estados Unidos, no Canadá, e algum nonsense, algum lado mais twisted. Há lá alguns fenómenos. Agora há mais um fenómeno musical que também é engraçado. Qual é? É o, por exemplo, quando há aquele festival o Tremor, vem dizer quando são, vão buscar alguns nomes. Agora, é incrível, por exemplo, eu fui o ano passado, adorei. É uma boa experiência. É o meu festival favorito neste momento. Primeiro é o Termómetro, esse festival. Pois é esse. Tremor. Há aqui um nome parecido, não é? Aqui. Sim, sim. Mas há uma onda rap, por exemplo, açoriana neste momento. Pequeno documentário sobre isso, sobre o rap açoriano. Ah, é? É. Havia o como é que era? Filhos do Sandro G, né? Sandro G, né? Sandro G, que era uma figura. É um amigo meu que conhecia bem o Sandro G. Uhum. O Sandro G agora vive novamente do outro lado, já deixou os Açores, né? Vive onde? Acho que vive nos Estados Unidos. Uhum. E acho que mudou de vida, está numa vida um bocadinho diferente. Mas ele viveu durante um tempo ali em São Miguel, em particularmente Rabo de Peixe, que era a zona dele. Ele tem aquele clipe, Eu Não Vou Chorar, que eu acho que é um belo clipe, em que é ele andar pelas ruas de rapazes com imensos miúdos a tirarem-se para dentro da água. Mas para as pessoas que estão a ouvir isto e não imaginam quem é o Sandro G, ouçam só este bocadinho. Yeah, man. Uh-huh. Rapazes. Uh-huh. Yeah, yeah. Isso é de rapês, mas não tenhas medo. Um garrafão dá-me sede, isso é um grande bebe. Olhei para a pistola e nunca fui piscolo. Passeando lá na rua, vendendo a Coca-Cola. E já vim-me embora, mas não é agora. Meu coração corre sangue, isso é uma vida louca. Minha mãe não chora, isso é tudo para ti. Quando eu estava na cadeia, estavas lá para mim. Eu não vou chorar. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. É verdade. Come on. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Come on. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. That's right. Ok, prometemos, só ouvimos este bocadinho, porque prometemos acabar este programa com mais um pouco desta canção. Mas antes, Nuno, como é tradicional neste podcast, temos que pedir que contes uma história. Olha, esta história passou-se há relativamente, há 6, 7 anos, numa piscina nos Açores. Há lá uma piscina que tem uma prancha, digamos, com uma altura considerável. E eu tenho bastante medo das alturas. Mas eu quis impressionar os meus filhos. e quis mostrar que era capaz de subir a prancha. E então lá fui, tremelicante, medroso, tímido também, subir aquela escadaria toda para os meus filhos assistirem. E então era eu e uma data de crianças a subirem. Uma a uma. E eu subi com medo, sempre a olhar para trás, com pequenos ataques de pânico, não diagnosticados, mas claros. Subi para impressionar os meus filhos, continuei a subir, cheguei lá acima, estive para voltar para trás, continuei, prossegui e atirei-me. E quando saí, completamente angustiado, medroso, melancólico, saí da piscina e quando cheguei ao pé dos meus filhos, eles não viram. Estavam a fazer outra coisa. Yeah, man. Uh-huh. Ah, bitch. Uh-huh. Yeah. E se derrapes, mas não tenhas medo. Um garrafão dá-me sede, isso é um grande bebe. Olhei para a pistola e nunca fui piscolo. Passeando lá na rua, vendendo a Coca-Cola. E já vim-me embora, mas não é agora. Meu coração corre sangue, isso é uma vida louca. Minha mãe não chora, isso é tudo para ti. Quando eu estava na cadeia, estavas lá para mim. Eu não vou chorar. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. É verdade. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Come on. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. That's right. Esta vida não era para mim. E a mãe e a polícia vem aqui e mamãe me aplica. Cara de caras, tu és fraco, tu és uma pinta. E eu lá na rua do sol, até a lua de noite, até o dia de dia, até a noite, isso não vai parar. Isso é toda a cabeça, e faço muita coisa. Olha para a minha roupa, isso é uma coisa toda. E não presto para nada, chorei muita lágrima, fechado como um animal, marrado como uma cabra, mas é sempre à frente. Isso não é casamento, se a brisa pouca mente veja, só porto os dentes. Eu tenho rapazinhos que as palavras do Sandrinho, isso é nada para mim, isso é sempre assim. Eu fico criado com pistolas que eu ouvi na minha porta. Eu perdia tudo em casa quando não tinha droga. Isto é a fruta da bonita viver para a minha filha, minha mãe e meu pai e a minha família. Eu não vou chorar, desculpe. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. É verdade. Uh-huh. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. That's right. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Esta vida não era para mim. Agora estou pessoal a falar na minha música. Estão falando em São Miguel, rap, Xandzi, music. Estão escrevendo no jornal, o Sandrinho não é normal. Ele é como os cães no quintal, mas apetece a Portugal. Isso é boca das crianças, dos pequenos de rap. Aqueles que não têm nada, todo dia vão na linha. Aqueles que não têm comida, todo dia na bebida. Minha vida é Maria de noite, até o dia ver. Logo a piscina, põe sol que as meninas estão lá trabalhando, vendendo aquelas linhas e os cruz brincando, snooker e vindo. A minha música, Sandrinho, tem respeito. Quando tu passas na minha rua, rapá, que é a tua de sol, até a lua de neve, até a chuva mudar. Eu não vou chorar. Uh-huh. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Uh-huh. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Come on. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Yeah, man. Uh-huh. Esta vida não era para mim. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Esta vida não era para mim. bela maneira de começar o ano, não vos parece? E para manter o mote, aqui está o convidado da semana que vem. O quê? Não podemos passar o som porquê? Ah, problemas... Sim, pois, claro. Problemas técnicos. Ninguém diria, é coisa que nunca acontece neste podcast. Bem, estimados ouvintes, não nos resta outra opção senão aguardar pelo episódio seguinte. Beijos e abraços e bom ano! O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.